Essa é nova. Ela não aguenta ver esse solinho brabo. Ela não aguenta ver esse solinho brabo. Ao comando do teclado, ela balança esse rabo. Ao comando do teclado, ela balança esse. Atenção, meninas, esse é o momento de vocês. Empina Cajaceiras. Empina o bumbum. Caralho. Vai. Eu disse, eita caralho! Vai jogando esse rabo, vai jogando esse rabo, vai jogando esse rabo, esse rabo, vai jogando esse rabo, vai jogando esse rabo, vai no chão, vai, vai jogando esse rabo, vai jogando esse rabo, vai jogando esse rabo, vai jogando esse rabo. Empina o bumbum, empina o bumbum, empina o bumbum. Oi, vai jogando. Eita caralho! Vai jogando esse rabo, oi, vai jogando. Vai jogando. Solteira, a minha contagem vai no chão. Bota a mão na cabeça e chama. Caralho. A minha contagem, meninas. Ó, eita caralho. Prepara pra ir no chão, prepara. Prepara, empina o bumbum. Ó, eita caralho. Vai jogando esse rabo, vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Bota a mão na parede, bota a mão na parede. Limpa, limpa a parede, é pras meninas, por favor, limpa aí, limpa aí. Bota a mão na parede, bota a mão na parede, pode botar, meu amor, pode botar. Bota a mão na parede, bota a mão na parede, bota a mão na parede, bota a mão na parede, bota. Isso, eu disse, eita caralho. Empina o bumbum, empina o bumbum, caralho. Empina o bumbum. Vai jogando esse rabo, vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Vai jogando esse rabo. Vai jogando esse rabo. Vai jogando esse rabo. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Esse rabo. Vai jogando esse rabo. Vai jogando esse rabo. Vai jogando esse rabo. Vai jogando. Empina o bumbum. Faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho. Ó, eita caralho! Vai jogando esse rabo. Vai no chão!